da administração penitenciária, militares ativos e inativos. Também podem solicitar a posse os moradores de áreas rurais e de áreas urbanas com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. No ano de 2016, conforme os dados do Atlas de Violência de 2018, sendo assim, todo o país seria atingido pela medida. Na próxima segunda-feira, terá início as matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Canavieiras. Os pais ou responsáveis devem procurar a secretaria da escola escolhida, munidos dos documentos necessários para a aquisição da vaga do aluno no ano letivo de 2019. Conforme a Secretaria Municipal de Educação, no auto da matrícula deve ser apresentado original e cópia da certidão do registro civil ou cédula de identidade original e cópia do CPF, que é opcional. Cópia do comprovante de residência, duas fotos 3x4 e para novos alunos incluir transferência ou ressalva. Em instantes, a última notícia. Bike Shop Móveis, muito além de móveis, colchões, eletro e bikes. Aqui tem marcas e preços baixos, condições especiais, atendimento diferenciado, qualidade e peças incríveis. Cheios de beleza e modernidade para deixar a sua casa ainda mais bonita. Gostou, né? É isso mesmo que a gente quer. Você satisfeito. Você vem, você encontra, você merece um lugar assim. Bike Shop Móveis, o seu espaço completo. Em Canavieiras, fone 3284-1103. Tem o melhor pra construir, tem o melhor pra reformar, o melhor pra sua casa, a Hidraluz você vai encontrar. Tem simpatia, tem comodidade, tem preço baixo de verdade. Vem, vem, vem, Hidraluz, tem muito mais pra você. Tem economia, tem variedade, tem preço baixo de verdade. Tem muito mais pra você. Hidraluz, a nossa casa, construindo a sua. 3284-3868. A loja Martinelli trouxe para você, cliente e amigo, o sal rosa do Himalaia. Puro, genuíno e agora moído na hora. Considerado um dos melhores sais do planeta, o sal rosa do Himalaia tem em sua composição ferro, magnésio e mais de 84 minerais. Estudos apontam que o sal rosa do Himalaia equilibra o pH, reduz a pressão arterial, desintoxica o organismo e não retém líquido. O sal rosa substitui o sal branco comum. Invista em sua saúde e use somente o sal rosa do Himalaia, moído na hora. Vá até nossa loja e confira. Praça João Perello, 71, Centro, na Feira. Alexandra Campos Vasconcelos, Alexandra Campos Vasconcelos, investigada por envolvimento nos crimes de falsidade ideológica, corrupção, formação de quadrilha e falsificação de documentos públicos, foi presa na manhã desta quarta-feira, dia 16, em cumprimento a um mandado por policiais da Delegacia Territorial DT de Canavieiras. Mais informações nas próximas horas aqui na Rádio Atalaia. Agora são 17 horas. Este é o seu Jornal da Hora e tem um oferecimento da Bike Shop Móveis. Passe na loja e confira. Produtos de qualidade, facilidade no pagamento e atendimento especial. Eriston Nascimento e equipe aguardam para fechar negócio. Fica na Rua Barão de Cotegipe, 567. Telefone 3284-1103. Home Center Hidraluz. Hidraluz, a nossa casa construindo a sua. Loja Martinelli Produtos Naturais. O café Martinelli moído na hora tem baixíssimo teor de cafeína. Usa menos açúcar e menos pó para preparar. além do aroma e sabor bem suave e marcante. Visite a loja Martinelli e aproveite esses benefícios. Fica na Praça João Perello, 71 Centro, Canavieiras, Bahia. Mais notícias, acesse costasufm.com.br e facebook.com/costasufm99.3. São 17h02. Próxima edição do Jornal da Hora, às 18 horas. Gente, notícia. Tudo o que você precisa saber está no Jornal da Hora. Acontecendo, você fica sabendo. Muito mais música no ar, muito mais. Costa Sul FM 99,3. Na boa. Opa, estamos de volta com o programa Na Boa, até às 18 horas, trazendo para você muito sucesso, muita informação, trazendo também a mensagem da tarde. Daqui a pouco é só ficar ligadinho aí. E o programa Na Boa tem um oferecimento da Pizzaria Pancosta. Buffet de massas da Pancosta é imperdível. Você vai experimentar mais uma delícia feita com todo carinho para sua família por apenas R$15. É isso mesmo. Buffet de massas da Pancosta, apenas R$15. Pancosta, Avenida Assis Gonçalves, 1210, Centro. Crepe Mix. Venha conferir a massa mais fininha e crocante da cidade. Crepes doces e salgados com grande variedade de sabores. Tudo feito com carinho para agradar o seu paladar. Aberto todos os dias, das 17 às 22 horas. Faça seu pedido pelo telefone 99915-7976. Entregamos em domicílio. Crepe Mix, Avenida Rio Branco, 477, Centro. Cabana do Rubens. As melhores moquecas, goiamu cevado, peixe frito e outros pratos e petiscos. Experimente o nosso feijão com tudo dentro. Servido toda segunda é uma delícia. Contatos pelo 99993-3697 e 99957-1878. Cabana do Rubens, Avenida Beira Mar 550, Praia da Costa. Agora são 17h04, chegando Sandro e Ronaldo com Terremoto, depois Anitta, Eu Sou Assim. Estou aqui, perdido e sem direção. Abandonado por alguém que não tem coração. Montanhas e vales me cercam, né?